noite. A gente chega nessa cidade da energia maravilhosa. Um projeto Natal Solidário. Natal Solidário das comunidades. E o apoio total do nosso vereador Lucas Brito. E o prefeito Arthur Brito. O primeiro esquenta do animal. Vai começar do Curuí. Alô, seguidores do Búfalo, a maior pressão do planeta vai começar. Os Cowboys da performance diferenciada já estão prontos para fazer o bagulho endoidar. Aqui quem fala é o Capitão Barba Negra. Diz Barba Negra. Estou sentindo cheiro de pólvora no ar. Eu também. Esse cheiro me queima por dentro e desperta em mim um desejo de incendiar o pedaço. DJ Rione, cadê você? Eu tô na cidade que eu amo. DJ Punk, opa! Diga pro capitão, qual é o plano pra hoje? O plano pra hoje é rock doido. Traz pólvora. Ele quer pólvora. Que pólvora. Faz pólvora! E dei os cowboys e onde punk explodir! Ficha! Vamos pra cima! Que comece o bagulho doido! Os canhões. Ele tá brabo. Chifrada. Ela é pura, ai que delícia de mulher. Eu tô aonde? Tô no badala com uma prostituta. Ai que gata, ai que pura. Joga pra cima. Joga. Esquentou. O Rione e eles topam negócio. Eu acho que eu tô vendo o helicóptero descer aqui em Tucuruí. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Cadê o grito dos homens que gostam de mulheres? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Punk é o piloto e o Rione é o copiloto. DJ Punk é o piloto e o Rione é o quê? Piloto. Tu vai dar pra um? Vai dar. Tu vai dar pra um? Sabotei o copo dessa piranha. Sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala com uma bala que tá de onda. Botei uma bala com uma bala. Fala do Buruí, o bagulho tá doido. Eu era feio e ninguém me queria. Eu desce, Melissa, eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Daqui a pouquinho! A moto e as novinhas me adoram. Um espetáculo! espetáculo valendo. Ela já adora, ela viu com a Kirione. Ela já adora. Pense embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Olha meu parceiro cabeção. Ele e toda a galera ali com a gente de meu branco. Eu sou patrão agora, eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. E as novinhas me adora. E as novinhas me adora. E as novinhas me adora. E as novinhas me adora. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Pra quem namora, será que tem algum torcedor do Flamengo aí? Tem torcida do Flamengo, bota o bracinho pro alto, batendo na palminha, bate na palminha, bate na palminha, Mengo, bem forte, Mengo, é pra explodir tudo, Pitico. Primeiro eu queria só os homens que mandam nas mulheres, o que eu tava em forte bem alto, só os homens, agora as mulheres que mandam nos homens, responde! Falou vestida de supreme, ela treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, mais pólvora! Chama novinha pra cá! Chama novinha pra cá! Vem cá, tá fudendo, vem cá! Vai, vai! Explode o bagulho! Quando ele tá tocando, olha o que a galera fala. Quando ele tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda. O punk! Ele é foda, o punk! Ele é foda, ele é foda. Então tão na área e tão botando na pressão. Ione Punk tão na área e tão botando na pressão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Galera do papão, só quem torce pro papão. Bota o bracinho pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, quem secou o paisando, levanta. Pro alto, só quem torce pro papão, pro papão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. Joga! É o aquecimento do búfalo. Búfalo do Marajó. De quem é essa festa? De quem é essa festa, mano? Eu nem sei. De quem é essa? Sei. De quem é essa? Sei. De quem é essa? Sei. De quem é essa? Sei. Essa festa? Essa sei. De quem é? É do povão. Essa sei. O projeto do Natal Solidário. Essa sei. Mas o apoio total é do vereador Lucas Brito. Quem é essa? Sei. E do nosso prefeito Arthur Brito. Essa sei. O Natal Solidário do Curuí. Festa, chamei o Punk Rione, invadimos de penetra e comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. O Búfalo do Marajó, o Búfalo do Marajó. Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Arrepia! Tá, a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Obrigado, meu parceiro. Thiago da Metrô está ali. Bora, Thiago. Gente boa. Pega, pega, pega, pega. A culpa foi de quem? Pega, pega. Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. Mas é a putaria que eu amo. Mas é a putaria. Ei, Petinho, no show! Hoje, domingo, chega verde de Tailândia. O Gabriel nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Tatuagem, cicatriz, dinheiro na carteira. Tatuagem, cicatriz. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau não dá. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer. Oi! Ah. O Búfalo do Marajó. Cheiro de marola boa. Ei, tu tá no badala, Punk Rione tocando. Ei, tu tá no badala, dá um grito. Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito. E quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. E se eu tocar essa aqui, quem canta? Hoje eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir. Quero ver tu curuí cantar. Procurando cantar. Flores, será? Eu sou nova, mas eu vou crescer com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espera só um pouquinho. Eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Pra poder te enlouquecer. Já pedi tudo pra chamar sua atenção. Se liga, você não me pediu, meu pretinho. Não quero namorar, não quero compromisso. Homem espetacular. Uma noite contigo, ficar agarradinha, assim fazendo amor. Um pé de arame no sistema. Amor, eu sou só por uma noite de amor. Se você quiser, eu vou só por uma noite de amor. Vai, vai, vai. Chachito Rubiló, a melhor sonorização do planeta. Gatinha, você gosta mais de Red Label? Oh, Roda La Som, o sistema de áudio mais perfeito do Pará. Pra mim tanto faz, o Red Label, oh, pra mim tanto faz, o Red Label, oh, ou que é gelada? Uma Brahma. Quem sabe vai cantar? Eu vou baixar, vou deixar com você. Quem ama essa cidade? Quem ama esse lugar? Vai cantar bem forte pra ficar bonito. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar. Vamos. Lotado de ponta a ponta, meu irmão. Porque me levou pra cama e da boca. Isso aqui fora, é falou que me Búfalo. Eu não quero. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. O que fazer comigo? O que faz com as outras? DJ Júnior André. Fala, galera do Bilal de Castanhal, mano, do Gui com a gente. E amanhã vou. Valeu! Vai ver aqui. Eu te usei, te iludi. Cabeção já tá doido. O pior do jeito que você fez. Bora, cabuloso. Totalzinho. Prometo não mostrar tua. Balança o rabino. Não pedir o teu amor sem te avisa. Te compreenderei. E ninguém vai ver. Olha o nosso camarote, meu irmão. Quando esse mal de contrabando eu quero te. Camarote internacional. Esse mal de contrabando. Vou ficar de vez em quando eu quero viver. Lembra? Vereador Lucas Brito, ele está ali. Um abraço aqui do Rione do Punk. Prefeito Arthur Brito. Eu me entrego ao seu jeito. Canta pra mim, canta. Tá bonito. Tony. Com um rosto tão lindo assim. E o quê? Você me apaixonou. Vocês. Agora que toco em ti. Canta. Que mais? Aumenta, vai. Só um pouquinho, vai. Essa gente vai ter festa hoje aqui. O Búfalo do Marajó, DJ Punk, DJ Rion. Oi! Canta! Tudo estava normal, e aí um dia você apareceu. Isso aqui as mulheres costumam cantar. Estão apaixonadas. Ficou confuso sem saber o que fazer. Quando elas estão amando, elas costumam cantar. Se liga. Mas aconteceu e eu estou apaixonada. Cante, cante. E foi tão natural. Quero ver vocês cantando. Eu pedi pra que isso fosse acontecer. Vocês. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Obrigada, Terezinha. Rodrigues, a liberdade, a Mini Vasconcelos. Obrigado. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe, vai. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. Na lama, meu irmão. Pode ser na lama, na cama, em qualquer lugar. É amor. Não complique. Não sou mais sua. Muito simples. Só quem sabe fazer a matemática conta. É dois, um mais um. Dá dois, menos você. A galera já tá ensaiada, vai. Mais um, dá dois, menos você. Só eu. Obrigado, Marrom. O Andrei também de Paraupebas. Toda essa galera, gente boa. Curtindo o Búfalo. Alô, cabeção. Esquece de mim. Lucas! Marcos da Top, Top Case, o homem do iPhone, o Léo Brito, o Samu. Agora que cresci, você não para de olhar. Curuí vai cantar. Agora tô em outra e pra você não dá. Canta, já. E a bota por cima agora não dá, não dá. Toda a família terrorista lá de Castanhal aqui com a gente. O Cid do Rio, Unipunk, Carlão. Agora você quer. Bora, minha família terrorista. Eu vou. Reinos legendários. No guerreiro do chão, eu vou estar. Um, dois, três, vai girar, vai girar. Thiago da Metrô relembrando ali. Manda cheiro verde só pra tua amiga que já tá loucona. Tu canta pra ela. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba. Nesse tempo, na minha época, era assim, ó. Ela tá beba doida. Tá beba, tá rosca. DJ Rodrigo, Rádio Energia, DJ Thiago da Metrô e o Lázaro da Nova Matinha. Oh, ela é um perigo. Só gente boa. Tá na mesa quando ela sai com litro. Ela chegou, ela é um perigo. Perigo. Só sai na mesa quando ela sai com litro. O camarote. Começa na cerveja, bebe a noite. A lourinha. Mistura tudo, sobe em cima da mesa. Começa na cerveja. Cadê minha lourinha? Mistura tudo, sobe em cima da mesa. Ela tá beba, beba, beba, beba, beba, beba, beba. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoa? Quem gosta de putaria, dá um grito! Tempo de compromisso. Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. 18 quilômetros. Pra ele que hoje tu tá bem demais. E seria duvidado que tu é capaz. Não fosse junto o balde. A gente mete o louco, né, Nalan? Não trocou, tu vem ficar comigo só por um momento. Rione Pang, se envolver com sentimento. Então, desce, desce, desce, desce, desce com atenção. Senta, senta, senta, vai. Bora, minha família terrorista. Lá de Cachanel, aqui com a gente também. Filha, tá com a roupa puta e vem que vai. Joga pra cima. Olha, o trio já se formou. Pione Punk. E a volta do DJ Darlan. Ele já tá aqui do ladinho. Vem que te avire, então. Chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera. Fala, galera, tô meio lá de Breu Banco. Tá por aqui com a gente. Ela sentou e gostou. Sentou e gostou. Embolou com esse FM e chamou. Joga pra cima. Ela sentou e gostou. Natal solidário. E gostou. E o Búfalo tá de volta aí do Curuí. Armando de amor. Ela sentou. Hoje, domingo. E gostou. Estaremos em Tailândia. Gol de placa. Hoje, amor. Ela sentou e gostou. Bora pra Tailândia aqui daqui a pouquinho. Bicho pega potinho. Amor. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai. Cadê o gritinho das virgens? Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas. Obrigado, galera da Lagoa, Duelo, Lorani, Doniele, Micaele, Isael, a Jéssica, Miriam, nas costas, Jaqueline, radinho na cintura, o passo do Doniele, bonezinho pra trás, só caçando puta, só caçando, só caçando, só caçando puta. briguinha, mas as duas é amiga. Ela fica de... Elas ficam de briguinha, mas as duas são assim, ó. Uma joa a outra, você é profissional. Unha e cutícula. E vai sentar no pau, a junta as duas e vem. E vai sentar no pau, a junta... Deixa eu estraguei a presença. E vai sentar no pau, a junta... DJ Elder! Elder Boy! DJ oficial do vereador Lucas! Ele também tá no sistema! É um tal de tararandarandarandarandarau. É um tal de tararandarandarau. Lourinho, te acalma. É um tal de tararandarandarandarandarau. Esse é bravo, esse daí é pra todos os paredão, não é só pra eu não, é pra todos. Dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor. Culpa das amigas, mete fraca aqui em sétimo. Essas amigas, mete fraca. Amiga que a culpa é sua. É ralado pra dar problema. Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas. E pelas madrugas. Então vai, então vai. Prepara, moleque, o balão vai começar. Porque sua amiga eu vou sarrar. Sua amiga eu vou sarrar. Porque sua amiga eu vou sarrar. Tu vai querer jogar. Porque sua amiga eu vou sarrar. Sua amiga eu vou sarrar. Porque sua amiga eu vou sarrar. Quem não mandou tu me escutar? O Búfalo do Marajó. Sua amiga eu vou sarrar. Porque sua amiga eu vou sarrar. Tu vai querer jogar. Vai, tu vai. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei Tio Willer, bala boa, passando pano no movimento. A onda. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo sou eu. Dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Chamando probleminha que nós resolve gatinha. Chamando probleminha que nós resolve gatinha. DJ Gung e o NK que vai comandar a festinha. O probleminha é esse. O NK que vai comandar a festinha. Quando eu mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. Desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, essa vai virar epidemia. As meninas mexendo, vai. Paradinha, ela já tá de quebradinha. Aí, Totozinho gravando tudo, garoto. Chama de lovinho, mas... O nome da emoção é digital mídia. Uma tentativa, vai deixar de onda, paga de birrinha. Vem na quebradeira e vai, vai na maricinha, vai. Na maricinha, vai, na maricinha, vai. Na maricinha, vai, vai, vai, joga o bundão pra trás. Na maricinha, vai, na maricinha, vai. Agora tá doido. Na malicinha vai. Fala, meu parceiro! Nosso Correia! Na malicinha. Ele também tá na área! Malicinha, vai. Um laço apertado aqui dos brothers! Só

gosta de marcante. A gente vai deixar mais um CD top de marcante aqui de Tucuruí. Presente pra você. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltar. Você no cabeção, arrebentou no cabeção. Agora é sua vez. Fique esperando aqui sozinho. O tempo passou. Olha a galera lá de Bel Branco. Que você ia voltar. Estamos aqui com a gente. Melhores do jeitinho. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Quem sabe canta, quem sabe canta. Oh yeah. Vocês. Vem, vem, vem. Vem pra mim. Quero ver todo mundo. A vida continua. A família terrorista lá de Castanhal, como sempre, arrebentando. Essa era minha. Tem você de novo aqui. Meu Deus. Por que não me? O Curuí lotadinho. Abraço pra todo mundo. Tamo junto. Sofrendo e chorando por ti. Se eu tocar essa aqui, quem gosta? Tem DJ Darlan, tem o show do Búfalo. Búfalo, alô? Os diferenciados. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte de vez. Pensando em ti, o que será? Sim. A minha vida, se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga. Bora, CDzão, viu? Parte. Vai ficar aí do Curuí pra galera. Na madrugada, a gente vai disponibilizar. Saudade bate. Todo esse povão. Maltrata, te digo. Vou falar das coisas do mal. Já esqueceu do que te falei? Você? Como dói. Você me deixou só outra vez. E não teve dó. Te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor. Marcante. Que você deixou. Você? Seu nome e meu peito guardei. Como uma prova desse amor. Quem sabe canta, quem sabe canta, canta. Do vai do mar. E hoje vou te procurar. Ah, tu tu sou, é? Dizer bom dia, mas esse amor, porque vai machucar. Nunca mais te deixar livre, amor. Um abraço, galera. A todo mundo aí. Daqui a pouquinho, DJ Darlan. Show do Búfalo! Hoje eu chorei um prato ao ver seu retrato lindo na parede. Ai, ai, ai. O peito invade amor, grito seu nome, tento disfarçar. Hoje chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente a te procurar com medo de dar amor eternamente. Sim. E quero te falar. Já descer contigo aí, viu? Feliz. Aguarda, eu tô descendo. Marquinho das Pobras. Olha o tal do Salles. E ele, Júnior Gomes. Não consigo nem pensar. Só gente boa. Solidão. Eu só penso em você. Bora, Cabulu. Yeah, yeah. O cabuloso, né? Você. Yeah, yeah. Meu marcante pra machucar. Da Top Case, o homem do iPhone. Oi? Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Padre 24, potinho. O sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. A nossa secretária de cultura. Agora, amor. Louco amor. Gente da gente. Mas o destino agora me faz. Alô pra nossa tropa! Jabrani também com a gente, valeu! Embora não sabe escutar. Curtindo o nosso animal! Fazendo chifrinho! Rodando lacinho! Está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se faz. Viaja nas barcantes para beber todas! E agora passo os dias a esperar. Digital Mídia. Com os versos que escrevi. Thiago Sampaio. E para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando lá. Voltar pra mim. Vou tocar uma aqui. Estar. E quem gostar, solta o grito. Que saiu o gol do Flamengo! Estou dividido. Canta! Desde que ela voltou. Quem sabe arrebenta! Já não sei mais o que é certo. Só vocês! Não, Pitico. Faço onda. Me abandonar, eu faço onda. Difícil é desse. Prefeito Arthur. Diretora de Relações Comunitárias. Mari Leal. Ele está ali. Banda MC. Uma pancada de sucesso. Na trilha pré, na lama, olha o Pequinha da mídia, o Kleber, o Marquinho, o William, a Daniele, o Ana Cleuto, Érica. Como no filme, tudo aconteceu, eu tirei com... DJ Punk, DJ Rionde, os diferenciados, o Búfalo do Marajó, chifrada. Estava em seus braços, me abaixou. Só quem tem o amor, meu Deus, e nunca esqueceu. Está distante, vai cantar agora. Que mais? Vocês, canta, canta. Te desce toda dor. Onde cai, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou como se sou, o poderoso cobra. Encontrar você, corrigir juninho consagrado. Vou como se sou. Agora é Búfalo, a revolução.